Eu cheguei lá em casa, perguntei por minha filha. Minha mãe me respondeu: cê tá na minha mira. Tu nunca passou fome, porque agora tu escolhe a vida bandida. Vida bandida, que adrenalina. Pô, mãe, vou te explicar. Deixa eu guardar minha pistola. E desde um tempo atrás que minha mente birimbola. Se hoje eu tô no crime, me perdoa. Não é culpa da senhora. Oi da senhora, oi da senhora. Eu nasci num mundo louco, onde o bagulho é doido. No mundo que eu nasci, morre um e nasce outro. Aqui é Deus por nós e muita fé. E aqui é um pelo outro, um pelo outro. Vários irmãos morreu, vários estão privados. Acalma minha mente, acendo um baseado. Por isso que hoje em dia por aí é vários menor revoltado. Muito bolado, descontrolado. Eu já dormi na laje, já fui por viela. Já pulei vários muros dentro da minha favela. Cheio de marca no corpo de pinote, vida de bandida. Não desconversa, mãe, eu tô nessa. Lá é, lá é, lá é, lá é. Eu cheguei lá em casa, perguntei por minha filha. Minha mãe me respondeu: cê tá na minha mira. Tu nunca passou fome, porque agora tu escolhe a vida bandida. Vida bandida, que adrenalina. Pô, mãe, vou te explicar. Deixa eu guardar minha pistola. E desde um tempo atrás que minha mente birimbola. Se hoje eu tô no crime, me perdoa. Não é culpa da senhora. Oi da senhora, oi da senhora. Eu nasci num mundo louco, onde o bagulho é doido. No mundo que eu nasci, morre um e nasce outro. Aqui é Deus por nós e muita fé. E aqui é um pelo outro, um pelo outro. Vários irmãos morreu, vários estão privados. Acalma minha mente, acendo um baseado. Por isso que hoje em dia por aí é vários menor revoltado. Muito bolado, descontrolado. Eu já dormi na laje, já fui.